Caramba, Cast está começando mais um querido, sensacional e amado por todos, Caramba Cast, isso mesmo. Bom galera, começando o cast de hoje, sensacional, mais um cast aí, beleza? Vamos apresentar a galera aqui e comentar os comentários e fazer algumas, sei lá, algumas noções básicas do que está rolando aqui pra você, beleza? Bom, que está aqui do meu lado aqui para começar as apresentações de hoje, por favor, Rafa. Opa, e aí galera, mais um Caramba Cast para expressar toda a minha fúria, porque vocês já sabem qual é o tema do Caramba Cast, tá, Jair? Não é querendo estragar a surpresa aí, mas eles sabem, e para expressar a nossa fúria e um desabafo, nós iremos falar sobre isso. Ah, então eu me divirto muito, vou xingar pra caramba. Isso. Boa, isso. Eu agora não estou me importando mais com as pessoas lerem já o título já, e eu ficar nesse suspense maravilhoso. Enfim, eu sei que vocês sabem o título. Sim, eu sei. Enfim, e do meu lado direito aqui, por favor, Tutia. Opa, galera, desculpa, eu não preparei nada legal pra falar aqui. Então, é nóis, truta. É nóis, truta. E do meu outro lado, por favor, cara digníssima, Ferdi. Calma aí. Jair, você tem quantos lados? É, não, porque se a Ferdi tá de um lado, o Tuxi tá de outro, eu tô aonde, mano? Que isso, calma aí. Do meu lado esquerdo, Rafa, do meu lado direito, Tuxi. E do lado de fora, Ferdi. Do lado de fora. Pegando chuva. Brincadeira, não, qual é, gente? Não, eu tenho três lados. Sim, tá, eu tô do lado de alguém, beleza, entende? Não, então, se a Fê está do lado do Tuti, consequentemente ela estará do meu lado também. Certo? É isso. Aham. Uhum. Entendi. Isso. Tá bom, vai. Ferdi. Ou não. Tá, então, gente, eu tô de TPM, só isso apenas. O que é um clima bem propício pro Eu Odeio, parte 2. Ih, mãe, a janta tá pronta? Ah, falou, gente. Tá. Beleza, bom. Então, tchau, galera. Jair, fica na paz aí, grava o caramba. Isso. Seja de TPM, tema eu odeio. Cara, vai ser sensacional esse cast. Bom, mas primeiramente vamos para os nossos comentários da galera expressando o seu carinho, amor e afeto para todos nós. Enfim, vamos lá. Primeiro comentário, que é dois comentários, porque é da mesma pessoa, Rafael Rodrigues. Ele falou, não sou eu, não. Isso não é o Rafa. Então. Ele falou, estou escutando agora o Caramba Cast 24, deve estar uma maravilha. Ele estava escutando lá o glamouroso, lá, o mundo do glamour. Enfim, ele falou, Caramba Cast é o podcast mais foda que eu já escutei. Eu acho que ele escutou só um cast. Né? Ele escutou só a gente. É. Mas obrigado, a gente mesmo assim continua sendo foda. Aí falou, falou galera, o Rafa é S, o Rafa é foda. Hã? Opa, hã? Quanto você pagou, Rafa? Eu não tava. Ah, porque eu falei que não era eu, mas. Brincadeira, não sou eu, é porque. Eu consegui fazer uma região de fãs por aí muito grande, né? Sabe como é? Fazer o quê, né? É, uma pessoa que escuta um podcast te ama. É porque, tipo, ele só escuta o nosso, velho. Ele tinha que admirar alguém, né? Aí provavelmente ele deve ser tão idiota quanto eu. Aí. Não, brincadeira, estou com ele desde a quinta série. Tipo isso. Aí ele falou aqui também. É, depois ele escutou o cast, né? Ele falou: olha eu aqui de novo, então. Galera, acabei de ouvir o podcast. É, eu já tava com saudade da Ferdi. E vou mandar uma mensagem para ela. É o momento logo da opção aqui no Caramba Cast. E a gente vai aqui mandar uma mensagem de Rafael Rodrigues para Ferdi. Ferdi, como diz o Jaibe. É, Ferdi, você, que é dotada de uma voz bela e doce, por uma beleza inagualável, uma menina fofa. Inagualável. Foi o que ele escreveu. Inigualável. Eu tô lendo o que ele escreveu. Ele tá? A beleza é inigualável. É, comentário. Inagualável. A coisa que se inala. Tipo, você respira. Prossiga. Tá. É, inagualável. É uma coisa que você inaguala. Você... Não, que você inala, você inala goela abaixo. É o verbo inagual. Eu inagualo, você inaguala, nós inagualamos. Cara, você é tratamento, seria tu inagualas. Inalágua, é que tem uma água que você inala. Pode ser também. Ok, o cara só errou, ele quis dizer inigualável. Bora lá, ele próximo. Osmose, vai. Uma menina fofa que faz com que qualquer homem se apaixone. Eu queria apenas estar perto de você, conversar com você e sentir sua pele macia perto de mim. Por isso, Fer, só tem... Calma. Juro por Deus, juro por Deus. É, por isso, Fer, só tenho que te dizer, te amo. Rafael Rodrigues. É isso aí, galera! Foi mais um recado, Love Song, no cara tá sério. Falou. Amo realmente a Fer. Sim, eu sou um fanático, fanático por ela. Mas o Rafa ainda é foda. Ele é fanático? Tá. Pois gente, é. Legal, obrigado. Momento do Love Song. Deixou a Ferdis babacado, hein? Que maravilha. Me deixou o quê? Babacado. Esbabacado? Não, mas não é que... Esbabacado é com queixo caído no meu dicionário. O que vai ter de gente no próximo caramba mandando mensagem de amor pra Ferdis vai ser uma coisa incrível. Isso é maravilhoso. Ah, ovo, porque todo mundo me ama. Você não sabe, se eu apaixono todos os meninos, como bem ele falou ali. É isso aí. Isso aí, galera. Pele macia e voz o quê mesmo? Bela e doce. Mas o melhor mesmo, Ferdi, é porque você tem uma beleza realmente inagualável, velho. Beleza. Para de zoar, mano. Pra lá. Beleza, vamos continuar então, pausando aí a sessão de declarações para a garota do nosso cast aqui, vamos continuando os comentários, beleza? Vamos inagualar o outro comentário aqui, do Paulo. O Paulo falou, galera do caramba, eu fico esperando a cada semana só para ouvir o cast de vocês. E como palavra do 24 para o Caramba Cast, adoro. Isso. Adoro. Deu bordão, né, velho? Deu bordão. A outro comentário aqui também do André. O André falou, amei essa edição do caramba, Polly mandou bem. A Polly não está conosco hoje aqui. Polly não está conosco. Ela não entrou na MSN. Assim, não, e a gente não pôde contar. Contactar ela para participar desse cast. Outro comentário do João aqui. Ele falou, putz, demorei muito tempo para perceber que era aqui que enviava os comentários. Então, nossa. É um envelope distante, gigante. Mas caralho, velho, só faltou falar assim, ó, comente. Eu vou fazer algum comentário maior para vocês perceberem que cliquem, enfim. Aí falou, hehe, enfim, esse cara eu adoro, isso. Então gostei bastante dos últimos 3 casts e gostei esse muito... Esse cara tem. E gostei muito de ter citado o meu blog lá no Caramba Cast 23. Galera, o blog dele tá aqui, que é o Bizarro World, tá aí do ladinho, aí do lado, embaixo da Fade, embaixo do Nights aí também, beleza? É o linkzinho dele lá, você clica lá. Beleza? Tem fotos, vídeos legais, engraçados lá, vocês dão uma clicada lá que é muito bacana. Enfim, ele falou, adoraria também fazer um contato com os participantes que moram aqui em Brasília. Sério, é muito difícil encontrar blogueiros daqui, beleza? A gente vai estar passando os contatos aí pra gente aí, eu e o Rafa que é daqui, né? Abraços, galera. Lindos comentários, galera, valeu. E faça como todo mundo fez aqui, clique nesse envelope que eu aumentei, sei lá, eu acho que aumentei um terço dele agora, tá? Brincadeira, tá aí do mesmo tamanho, mas tá diferente agora pra vocês identificarem melhor os comentários aí pra você clicar e comentar, beleza? Dê sua declaração, não perca, dê sua declaração pra Ferdi também, aproveita que a galera vai virar moda. Isso mesmo, galera, vamos começar o nosso tema de hoje. Isso, nosso tema, nosso querido tema, que é, acho que é o primeiro tema, porque então, eu odeio dois. O primeiro eu odeio foi, se não me engano, o terceiro. Aí como a gente odeia bastante, entendeu? Aí a gente vai fazer um cast Eu odeio dois, porque se a gente amasse, a gente faria um, sei lá, um cast eu amo. Eu adoro. Eu adoro, coisas do tipo assim. Enfim, mas vamos fazer um... eu odeio dois, porque a gente odeia bastante coisa nesse mundo cruel. Enfim. Beleza? Bom, para começar o tema de hoje, não poderia deixar... Cara, eu sempre sacaneio o bicho, mas... Não poderíamos deixar de lado a pessoa mais revoltada desse cast, isso mesmo. Apesar que hoje uma certa pessoa está de TPM, mas mesmo assim ele consegue ser revoltado. Enfim, por favor, Tucci, inicie o caramba de hoje. Poxa, cara, eu fico tão feliz que todas as atribuições, tanto boas quanto ruins, você atribui justo a mim. Eu me sinto tão importante neste amado podcast. Então, vamos começar agora neste odiado podcast. O que eu odeio? Bom, eu tava pensando em falar em uma coisa mundana, uma coisa normal, mas eu posso falar sobre essas coisas, tipo, premiações, VMA, que tá rolando agora? Esteja à vontade. Cara, o que me deixa puto, sempre me deixou desde que eu comecei a assistir MTV, que eu, se não me engano, foi em 2006. É que, cara, todas essas premiações sempre... Nunca vai ganhar a banda que você quer. Você sempre gosta da banda inversa, sabe? Tipo, enquanto tão a gente aqui, né? Que banda legal tava pra ganhar o VMB desse ano? Não sei, velho, revoltei. Ah, qualquer outra banda é melhor que Restart, além de Cine. Não, mano, olha as paradas aqui, ó. Web. Não, tá. Clipe do ano, Restart, recomeçar. Porque nós aqui estamos durante, né? A gente não sabe ainda os outros e tal. Game do ano, Super Mario e tal. A Ferdi adorou, né, Ferdi? Lindo! Mas é um jogo divertido. Mario sempre é muito legal. Mas se vocês fossem contar mesmo em relação a... como é que é? Produção de game, Modern Warfare e Red Dead também são fodas, né? Revelação do ano, Restart. Artista internacional, Justin Bieber. Show do ano, NX0. Aí a galera olha pra mim e deu, falou. Cara, não. E eu fico puto que o Restart, além de ganhar, já tá ganhando o VMB, ele também ganhou a parada do prêmio Multishow e essas coisas assim. E cara, me deixou realmente puto. Porque se não é o Restart, vai ser outra banda que vai aparecer, não é? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas nós odiamos coisas piores, né? Podemos mudar de assunto? Não, só pra dar uma citadinha, ainda não saiu todas as premiações que a gente tá fazendo no dia da tá rolando lá o VMB. Ainda não saiu todas as premiações, enfim. Mas a gente vai odiar todas elas, provavelmente. Aposto que. Enfim, eu vou odiar todas. Se vocês querem ganhar essa merda de história, não vai. Porra. Isso, enfim. Eu tava comentando aqui até antes de começar o cast, eu tava falando. Todas as categorias que o Restart estiver participando, ele vai ganhar. Justin Bieber vai ganhar. E outras, sei lá, coisas grotescas que está como... Felipe Neto vai ganhar, pronto, falei. Isso, como candidato, tá, provavelmente. A Lady Gaga ganhou várias premiações. O que a gente pode esperar da vida depois daquela pessoa vestida de bife ganhar várias coisas? Cara, se vestir de bife é uma coisa muito tensa. Muito não, escroto, sério. Vai tomar no cu. Eu acho que ela devia morrer, aquela retardada. Tá, porra, tá bom, hein? Calma. Calma. Isso. Separa. Não, a Ferdi ainda apoia um tema eu amo. Eu adoro. Isso que é legal. Eu ia falar de várias coisas. Já falei de pôneis, de unicórnios. Ia falar de Mario Kart e de estrelinhas com derrotas. E Flitter, enfim. Ah, mas sim. Mas eu ia falar de novas musicais e bonecos de neve. Tem coisas que eu odeio muito mesmo, velho. Por exemplo, a pessoa tá falando com você no MSN, né? Quer dizer, ela nunca falou com você. Você nem sabe quem é a pessoa direito. E aí ela fala com você. Te chama de querido, lindo e gostoso. Aí você já espera, né? O que é que essa menina quer? O que essa menina quer? Porra, comenta aí pra mim, faz tal coisa pra mim, porra, eu tenho um ódio disso tão grande, velho. Tão grande, é. A menina fala, Rafa, tudo bem? Tudo bem. Matildo, meu lindo! Também, que saudade de você, lindo! Comenta na minha foto? Ah, vai te fuder. Nunca nem falei com você, sua baranga. É, sai daqui, caralho. Dá vontade de comentar. Você é feia. Vai se tratar, coisa baranga. Feiura mata. Isso, outra coisa também que todo mundo deve odiar. Sei lá, de todos os trabalhos humanos, esse é o mais cruel. Esse é o mais cruel. Com certeza sua mãe pediu, meu filho, vá ali lavar aquela louça. Sim. Varrer a casa, tudo bem. Sei lá, metralhar passarinhos ou limpar cocô de passarinhos da janela. Tudo bem. Agora, por favor, não me peça para lavar a bendita louça. Por favor, não faça isso. Com certeza você já sofreu esse ato galera de crueldade. Galera tem maior repulsa pela louça, sabe? Você pode escalar o Everest, mas lavar a louça são princípios. Me peça pra fazer, sei lá, qualquer outra coisa, agora por favor, não me peça pra lavar a louça, que, sei lá. Você tá de brincadeira com minha cara, enfim. Com certeza. Não, eu acho paia. Afazeres domésticos, eu não sou um cara prendado, né, velho, pra fazer essas coisas. Não. Entendeu? Não é essas coisas que eu faço muito, mas realmente eu não faço muita coisa que minha mãe, ela é muito. Faz tudo aqui em casa. Eu deveria ajudar mais, mas. Você tem um podcast a gravar, né? Então. Tem coisas que são realmente. Que nós, não, nós somos atores pra caralho, velho. Sério mesmo. A gente odeia lavar louça e tal, mas a mãe da gente lava louça todos os dias, velho. E aí quando ela pede, você fala: ah, não! Outra coisa também que nos irrita, que eu odeio bastante também, é, por exemplo, não sei vocês, mas esse é meu ódio, eu não sou fotogênico. Sim. Ah, acontece, eu penso que tô arrasando, moleque, penso que tô lá, ó, eita, calma, esse é o chão, moleque, tirando a onda lá, muito louco, aí de repente... Sai com a cara de cu, velho. Cara, que o geral se reúne pra ver assim a foto na telinha da câmera digital. Assim, ó, olha como o rapaz tá aí. É foda, cara. Ou então, tipo, você nem vai olhar. E quando você entra no Orkut, tá assim, atualização, galera da turma. Se abre, tá todo mundo muito massa e você tá com aquela cara. Acabei de acordar. Você risca. Nossa, galera... e eu? Que além de barriga, eu saio gorda. Quer dizer, eu sou gorda. E aí eu só reparo que eu sou gorda nas fotos. Ai, que demoníaco, meu Deus do céu. E aí, sem contar as suas amigas, elas todas pesam 32 quilos. Daí, você perto delas já é gorducha. Aí, perto de meninas que pesam 32 quilos, você fica parecendo lá o Free Willy. E aí, você quer se matar, cortar sua cara pra sempre. E aí, você nunca mais quer sair em fotos com ninguém. Mas aí, você sempre pensa, ah, nesse dia eu tô gatinha. Aí, você vai lá e se fode de novo. Ai. Perto de meninas de 32 quilos eu me sinto saudável, sabe? Ah, mas esse negócio de gordura é sei lá, isso aí é. Depende de onde você vive, velho. Porque, sei lá, numa manada de elefante lá, tu é exemplo, mano. É. Legal também quando você vai fazer aquela cara sexy e, cara, não sai sexy, cara. Sai assustador, mano. Tipo, você, tipo, digamos, você empurra. Pai de cabeça, tudo é quando o nego brinca. É foda. Quando o nego fala, ah, faz uma cara sexy aí. Você faz uma cara sexy, crente que tá sexy todo mundo. É, tipo, você isso. É muito besta, cara. Pô, ou então dá um sorriso bonito. Cara, você dá um sorriso normal e a galera fala, caralho, para com essa cara de idiota. Mas tem tantas coisas que são irritantes aqui no, em Brasília, eu não sei nos outros estados. Mas aqui em Brasília é assim, eu ando muito de ônibus, né? Aí o ônibus, ele freia, né? No pneu da frente, né? Assim, ó, nas rodas da frente ele freia e tal. Vai devagarzinho, né? Aí, quando ele passa a roda dele, aí, meu amigo, se foge quem tá atrás. O bicho acelera. A roda de trás que se pula. É, pô. Assim, ó, o da frente tem 4 rodas. Presta atenção, analisa comigo. As 2 rodas da frente é onde estão localizados o motorista e o cobrador. Ele freia devagarzinho passando quebra-mola. Só que o pneu, os 2 pneus de trás, ele acelera. E na hora que passa o quebra-mola... Ele já sai acelerando. Ele já tá acelerando há muito tempo. Então dá um solavanco cabuloso. Aí, quem tá atrás, e a única pessoa que está na frente, é o motorista e o cobrador. Aí se fode, entendeu? Ou seja, acelera pra sacanear, você dele. Você fica meio em cima do muro, né? Porque, tipo, você quer sentar na frente pra garantir a sua cabeça, não, pra garantir que sua cabeça não se choque contra o teto. Você não. Mas você quer sentar atrás pra poder sair antes de que todo mundo te atropele, né? Então, não tem meio que um meio. É foda. Isso mesmo. Outra coisa também que é tensa e que eu odeio também é quando você está naquela bela, digamos, barrada. Isso, você está lá no seu trono lá maravilhoso. Você olha para o seu lado, só está o rolinho lá sem papel higiênico. Isso é frustrante, cara. Não, beleza, o papel higiênico está guardado. Mas, cara, o incômodo de você levantar com aquela... Isso mesmo. Aí você passa a mão ali... Você passa a mão na paradinha do papel higiênico e aí você não... Você sente a falta de uma coisa descendo, rolando. Ah, aquele ferrinho. Enquanto você vê, cadê o papel higiênico? Cadê? Só tem um pedacinho de papelão. Ah, isso é foda. Dá vontade de ajoelhar e gritar aquele não épico de filme, né? Não, mas você, na verdade, abre a porta e fala assim... Mãe! É. Mãe! Acabou o papel higiênico. Mãe! Fala alto, moleque. Não posso não. Mãe. É que acabou o papel higiênico. É. Traz papel pra mim. Igual a toalha. Várias vezes eu entrei no banheiro, né? É, sem toalha. Aí eu saio, tô tudo molhado. Aí a professora fala. Alguém pegou a toalha pra mim? Sempre. Rotineiro. E o pior é que essas coisas a sua mãe não escuta isso. Você fala qualquer coisa com sua mãe, ela escuta. Agora essas partes ela não escuta. É tipo, de vez em quando. De vez em quando você fala, tipo, qualquer coisa, saca? Nossa, que fome ela. O que foi, menino? Nada não. É. Agora quando você fala, cadê minha toalha, o quê? Joelho? Não, toalha. Toalha. Mas é o quê? É sempre assim. Quando tá todo mundo dormindo, e aí você vai devagarzinho comer alguma coisa, sem barulho nenhum. E aí, de repente, ó o barulho aí! Às vezes acontece de bater a porta, saca? Sem querer. A minha mãe fala, tipo assim, ó, bate a porta quando sai, não, pá! Bate a porta quando sai, pá! Não, o legal é que quando você sai, quando você tá de cara de madrugada, todos os sons ficam tipo 20 decibéis mais altos, saca? Mais intensos. Cara, de dia, você fechar a gaveta de talheres é uma coisa normal. Madrugada, você fechar a gaveta de talheres é tipo roubar uma joia. Um pacote de biscoito que você abre, né? É um crime. Começa um alarme. Cara, e começa o cachorro da tipo. Qualquer passo é completamente intenso, as ondas sonoras penetram, só que você. E todo mundo acorda com qualquer respiração, velho. É terrível de madrugada. Véi. E hora é quando você acorda. Você vai abrir a porta numa atividade totalmente corriqueira. Aí o filho da puta normalmente. É quase uma Ferrari passando. O foda é quando você tá dormindo, tá naquele sono mais gostoso, né? Aí de repente do nada um somzão de liquidificador. Aí você acorda, olha assim, né? Não, só tô fazendo a vitamina, rapidinho, tá bom. Aí você deita assim de novo e... Cara, horrível. E a furadeira? Rafa, o cara veio arrumar o armário aqui, mas é só um pouquinho, você espera só um pouquinho, já tá de boa, rapidinho ele arruma, tá bom, aí de repente... Caralho, mano. Isso é um tormento, eu odeio muito isso, cara. Pô, é muito irritante. Não, essa parada de dormir, tipo, é foda quando você chega morrendo de sono no colégio, faculdade, ou qualquer coisa. A única coisa que você quer é dormir enquanto você tem tempo e tal, aí você deita lá na sua carteira, fica lá, só dormindo assim nos seus braços. Aí sempre tem um filho da puta que chega e mete chutão na sua cadeira ou vem falar contigo. Cara, pra quê, sabe? Pra quê? Tipo... Ah não, beleza, ele tá dormindo, a melhor coisa que eu vou fazer é acabar com o sono dele, porque ele vai achar muito engraçado e vai ser meu amigo pra sempre quando eu acordar ele. Vai me pagar um lanche e tudo, saca? Não, só vai ser com esse um babaca, olha, que merda. Olha mesmo, é quando você não curte, e pra algumas coisas, tipo assim, balada, festa, show, eu não curto muito sair assim pra balada, festa e show, isso depende muito da banda e tal. Mas balada mesmo, não sou muito chegado, não. Aí, o que acontece? Tô meio que sabe que você não bebe, não fuma e não curte balada, ela fala: ah! Fala sério! É? Como é que Cabra é isso? Homem. Ah, não! Nossa, mas que mané, velho! Isso não curte pra balada, aí, galera! A Vela não curte pra balada, não, ah! Ah, que viagem! Ah, se fuder, mano! Só porque a gente tá aqui jogando Combat Arms enquanto discute o tema do caramba na próxima semana? Qual é? É, véi. Heterossexuais normais e ativamente e cheios de vida social, ativos, socialmente ativos. O nego ficou maiando de mim, né, Jaide? Porque eu falei que não gostava de parque de diversão, eu falei que não queria ir. Ah, aí depois, Jaide ficou maiando de mim. Aí eu descobri que ele não vai também, né, Jair? Não, mas se a galera falar, Jair, bora, aí eu vou. Mas tipo, cara, eu vou cagar, eu vou dar não, uma... a galera falou, Rafa, bora no meu aniversário, vou pro Nicolândia, bora. Não, não gosto, eu tenho cagaço pra essas coisas. Se você quiser ir no cinema, no shopping, no boliche, a gente vai, velho. Mas agora, né, comer uma esfirra, sei lá, mas, porra... Comer uma esfirra. E por mim... Adoro. Você tá comendo esfirra o dia inteiro, mano. Cara, que eu acho que eu tô suando esfirra. Ai, que nojo. Caralho. Daqui a pouco eu tô falando árabe, saca? Olha o tweet. Ai, filho, trouxe uma esfirra pra você. Anamami! Akbar! Não, mentira. Nossa. Trouxe uma esfirra pra você. Não, outra coisa que... Cara, outra coisa que eu odeio é supermercado, caixa lento. Nossa, você tá lá, tipo, você só quer comprar um refrigerante porque acabou, saca? Você tá lá com refrigerante. Não, pior ainda, você pega o refrigerante e você chega na fila. A fila de 10 volumes não tem pessoas com 10 volumes, tem pessoas com 45 volumes. Mas é porque assim, ó, por exemplo, se você pegar 10 biscoitos de uma mesma coisa, aquilo é um volume só. Ah, beleza, e isso vale também pra 3 carrinhos com os 10 biscoitos do mesmo volume, cara. Tipo isso. Não, porque tipo, uma vez eu vi a parada de 10 volumes com um cara com 2 carrinhos, tipo, só Coca-Cola e cerveja. Mas beleza. E é aí não vou no 10 volumes porque tá aquele cara sacando e tem isso. Aí tá aqui na fila, beleza, a velhinha que tá só com as coisas de velha dela e alguma coisa pro neto dela. Aí você tá esperando, aí a velha já enrola pra colocar as paradas na esteira, né? Depois de colocar tudo, com muito esforço, ela ainda fica me encarando, achando que eu vou assustar ela. Não, vou roubar ela, vou gritar com ela, sai daqui, velho, não. Rio de Janeiro, as coisas são assim. Caraca, as velhas me encaram com medo, como se eu, tipo, se eu fosse marginal da parada. E, tipo, isso porque eu tenho cara de inocente, saca? Aham. Uhum. Não, porque, tipo... Ah, não, esquece. Mas beleza. Esquece. Ele não pode ter muita cara de não inocente, percebam. É, tá achando que esse pretinho na foto aí do caramba é o quê? Esse é o marginalzinho, né? Foda, é eu odeio aquelas galera que são desesperadas, tá ligado? Assim, você tem que planejar tudo na sua vida pra dar certo, sabe? Assim, na verdade, as coisas quando são muito planejadas, elas não dão certo, mas quando as coisas são espontâneas, elas são legais. Aí o que acontece? A pessoa, você chama a pessoa assim, bora lá, não sei o quê. Aí, pô, cara, tá muito em cima da hora, nem planejei. Acho que nem vai rolar. Pô, cara, mas bora lá. Ah, não, tá muito em cima da hora, né? Fila do cinema também, velho, é foda. Você tá lá, você tá atrasado, porra, a sessão é 3 horas, falta 15 pras 3, você vai lá, compra o ingresso, tá correndo aí, vai dar tempo. Eu preciso comprar pipoca, na hora que você olha, velho, a fila da pipoca parece ação global, mano. A parada... Gigante, velho. Tu fala, cara. Aí, tipo assim, tem 30 pessoas na fila e um atendente. Aí, cara, é foda. Eu quero um combo: pipoca e refrigerante de 5 milhões de litros. Aí ele vai lá, faz a parada em velocidade mais lenta que ele pôde. E aí pergunta: com manteiga ou sem manteiga? Aí coloca: mais manteiga. Ah, vai pro inferno, mano. Aí você perde metade do seu filme. Porque aquela parada de recarregar a pipoca? Porque aqui tem como recarregar a pipoca, né? Você come a pipoca, você tem como se recarregar. Caraca. Mas tu... É, se você sair da pipoca... É, porque aqui tem tipo essa parada, né? Você comprou o combo, aí você come um pacote e depois tem como, sei lá, recarregar. Só que se você sair do cinema pra ir lá recarregar, véio, você perde o cinema inteiro, porque a fila é gigante, não tem como você recarregar. Só depois. Ah. Mas depois do filme ninguém quer mais. Cara, tá chorando de barriga cheia, você pode comer pipoca à vontade, cara. Não tem isso, não. Cara, eu odeio isso. Porra, eu tava aqui reclamando da minha vida que as velhas me odeiam. Você tá reclamando? Ele vem reclamar que pipoca. Uma falta de mordomia que já é uma pura apelação, saca? Mas beleza. É, outra coisa também que eu odeio pra caramba também são desodorantes antitranspirantes, que é uma maravilha também. Enfim, você coloca aquela coisa linda lá, sim. Você tem que ter um tempo de secagem. Porque se você colocar a sua camiseta, vai ficar tipo, além da sua pizza, que era normal, vai ficar com pizza com borda de catupiry. Você vai pegar uma pizza tamanho maracanã. Isso. Mas não tem nada a ver essa parada de antitranspirante é o caralho, velho. Porque tem uma vez que eu e o Jair, a gente no parque da cidade, a gente passa um monte de antitranspirante, né, Jair? Aí o Jair falou, oxe, mas hoje eu tô de boa, velho. Vim com a camiseta roxa e ainda passei antitranspirante. Aí na hora que ele levantou o braço. Caralho, mano. Uma pizza lá, eu olha a pizza. Aí ele, caralho, mano, que bosta. Esse antitranspirante é uma maravilha. Que tipo, você tinha sua pizza normal, passa um antitranspirante já vestindo a camisa, vai ficar uma pizza com borda de catupiry. Sensacional, cara. Aquela borda branca na sua pizza. Ainda tem o cheiro do catupiry, né? Isso, tipo isso. E é uma coisa linda, legal. Isso. Enfim, mais alguma outra coisa odiável aí? Claro! Temos aqui uma listinha aqui, vamos passar aqui. A lista é. Cara, o que me irrita muito é a pessoa que não tem celular ou a pessoa que tem celular e não usa o celular. Porque hoje em dia, velho, você precisa de celular, véio, pra se comunicar com a pessoa. Não tem jeito, velho. É o que a mídia quer que você pense, meu amigo. Você manipula. Não, precisa. Minha mãe, ela sempre me buscava em frente. A gente marcava lá de se encontrar em frente a Vicente Pires, né? Que é a cidade onde eu moro. E ela me pegava lá. Aí, o que acontece? Ela tentou, tipo, adiantar, sair um pouco antes pra me buscar lá. E quando eu chegasse, ela já falava lá, né? Só que o que aconteceu? Nesse dia eu saí mais cedo da faculdade e acabei indo direto pra casa. Aí quando cheguei aqui, eu tava trancado pelo lado de fora, meu celular estava sem bateria. E aí, o que aconteceu? Eu falei, vou tentar aqui no vizinho e ligar pra minha mãe, né? Falar pra ela que eu já estou em casa. Mas minha mãe tinha deixado seu celular em casa. E aí ficou esse desencontro. Ou seja, o celular é muito útil pra você, cara. Apesar do celular deixar você burro, né? Porque eu não sei o telefone mais de ninguém, velho. Se eu não tiver agenda de telefone, eu não sei nada. Eu não tenho nem o telefone da minha mãe, velho. Cara, mas... Tipo, o negócio é ligar do orelhão pro celular que tiver em casa e pedir pra retornar a ligação. De resto, eu tô bem sem celular. Ok, era pra ser uma piada sobre pobreza, mas já que vocês não gostaram... Não foi feliz, né? Não, vocês acreditaram demais nisso, como se eu realmente fizesse isso. Vocês vão compreender agora, porque essa parada dá muita raiva, velho. As pessoas entram no MSN e elas colocam no MSN assim, ó, dormindo. Cara... Não estou. Escola. Não tô pra ninguém. Não enche. Não quero papo. Cacete, mano! Se tu não tá pra ninguém, se tu tá dormindo, se tu tá na escola, se ninguém quer gastar, sai da porra da MSN, vai, sei lá, vai fazer alguma coisa, velho. Não, calma. Você tem que enganar geral, e aí? Não, mas assim... Muito chato, velho, tá lá, não tô pra ninguém, então por que você entrou na MSN? Cara, tipo, tem uma coisa, tipo, se você foi ali, você coloca, tô ali, se você foi dar uma soneca, tirar uma soneca, tô dormindo. Agora, cara, se você foi pra escola... Se você tá dormindo, tipo, direto. Ou se você não tá pra ninguém, porque você teve alguma desilusão com aquele cara que você pegou na festa e você achou que ia namorar ele, mas ele não queria nada com você, vai tomar no cu. tipo, não tô pra ninguém. Cara, e o que eu mais odeio? Gente que coloca luto no MSN. Cara, luto. Tipo, quem liga se você tá de luto, saca? Tá poxa, tu. Eu não tô zoando, saca? Porque, tipo, luto, significado desambiguação luto. Você quis dizer. Me dê atenção, já que algum parente meu morreu, eu estou muito carente. Tu é malvadão, velho. Caraca. Cara, aí a garota fica luto. E aí ela coloca no subnick. Eu só me irrito com isso e detesto a galera que fala, fica falando isso da hora, porque, pô, triste, cara. Sinto muito, meus pêsames que alguém aí da sua família morreu, mas, cara, primeiro, se você tá de luto, você não precisa espalhar isso pra todo mundo, porque você tá de luto é meio que coisa que você não tá. Mas beleza, cara. Então eu acho que a internet tá meio que uma coisa que a pessoa quer muito aparecer. Tipo, ah, não tô pra ninguém. Aí alguém vem falar, o que que houve? Aí a pessoa começa a falar, então você tá sendo meio que hipócrita, sabe? Concordo, Tutinho. Tutinho. Tutinho, ó. Tutinho, faz uma reação. Ó. A gente descobriu porque as velhas não gostam de mim. Calma, cara. É, o que é a coisa que eu odeio, que é muito frustrante, é quando você vai comprar alguma coisa, você tá todo esperançoso pra comprar alguma coisa e não dá certo. Cara, é muito chato isso. Por exemplo, você vai comprar, sei lá, um sapato, um jogo, ou qualquer coisa, tipo, não tem, ou tá muito caro. É frustrante, cara. Você tá lá assim, igual eu, fui tentar comprar um tênis pra mim, e eu rodei uma chuteira, na verdade. E eu fiquei 2 meses pra tentar comprar uma, que meu número calça 43, né? Cara, 2 meses eu não encontrava. E todo dia eu rodei nos 5 shoppings aqui de Brasília e eu não encontrava, velho. Eu falei, eu não vou desistir. E eu não desisti, eu consegui comprar mais de outro. Cadê? Mas é chato, é muito frustrante quando você quer comprar o jogo, por exemplo. Você leva, sei lá, R$100 pra comprar o jogo, aí eu vou comprar o jogo e na hora que você olha na prateleira, R$300, aí, porra. Não, sabe o que é frustrante? É vendedor ignorante, cara, que você chega lá. Aí, quanto é que tá esse jogo aqui? R$20. Pô, cara, não tem. Eu com 12 no bolso, saca? Pô, cara, não tem como fazer mais barato, não? Tem não. Pô, cara, só. Cara, só fazer um descontinho rapidinho aí, se quiser. Não, cara, tem não. Ó, se quiser, eu te arranjo esse jogo aqui, que é de Play 1, mas que tá maneirinho, por 5 conto. Eu, não, não, valeu então. Aí você passa na outra loja, tem um cara. Você passa na outra loja, no outro camelô, né? Porque você não vai encontrar um jogo a R$20 numa loja. Você passa no outro camelô, o cara. Porque, tipo, tem essa variação, tem um vendedor chato e um vendedor legal, só você saber encontrar, sabe? E tem um vendedor japonês, o filho da puta, pasteleiro, sai do Japão, e não sabe falar uma palavra de português. É oi. Quanto que tá? R$10? É, tipo, qual que é que tá R$10? R$10? É quinta. É, 30. R$30. Ah, mas qual desses é R$30? R$30? Ele só sabe falar R$30, mano. Você vai ficar nervoso. Aí você fala assim, ó. Então tá, muito obrigado. Valeu, não quero não. R$30. Aí você sai e ele fica lá, R$30. Porra! Igual na feira, toda vez que eu fui na feira comprar um celular. E aí eu perguntei assim, qual que é uma banca aqui pra vender esse celular massa aqui, bicho? Pô, tem a banda do marroquino, sei lá. Aí eu fui lá, né? Aí cheguei lá, eu... qual é o celular bom? Olha, esse celular chegou aqui tem pouco de tempo. Ele sabia, não, mas ele sabia falar, sabe? Aí de repente chegou um cara lá que eu acho que era amigo dele lá, e aí de repente o começou. Meu Deus! Que é uma porrada, mano! E aí de repente ele, como ele já entregou o celular pra ele lá, o bicho colocou e falou, aí eu, caralho, mano, o que é isso? Aí eu ficava olhando assim, aí beleza, aí, olha, esse aqui é muito bom, não pode comprar. E aí, tipo, toda vez que eu ia lá, sei lá, eu indicava, porque era uma loja boa mesmo. Mas de vez em quando os caras começavam a conversar, velho, e você pensava que ia sair uma porrada. Tá aqui seu celular, bum! Teve uma vez que eles começaram a discutir lá, né? É, aí um brother meu foi lá e falou bem assim, ó, cuidado que com um chiclete e um clipe ele faz uma bomba. MacGyver marroquino. É, mas é isso. Não, cara. Ah, tava lembrando também aqui, o aparato do supermercado que me irrita. Que E depois de tudo, dessa velha fazer tudo isso com você, o que acontece fazer tudo isso? Te encara tanto? O que acontece? Aparece uma outra mulher, que aparentemente mãe de família e tal, né? E aí quando você olha, cara, todo impaciente, tipo, aquela mulher que fica praticamente pulando no lugar, olhando o relógio, olhando pra cima, passando a mão na testa. Fica olhando pra você e fica esperando que você vá rápido, enquanto isso tá o caixa digitando cada número do código de barra, como se fosse ligar pro chefe pedindo um dia de folga. E você lá, cara, não é minha culpa, sabe? Aí o caixa passa suas coisas e tal. Aí chega aqueles caras que eu não lembro o nome. Caras não, aqueles pivetes que eu não lembro o nome. Pergunta se você não quer ajuda, já que você é fraco. Você parece ser fraco o suficiente pra não conseguir carregar suas próprias compras. Coisa que não é muito legal, que não é nenhum, não é nenhum tipo de preconceito nem nada, mas... Cara, eu consigo carregar minhas compras, muito obrigado. Se eu precisasse de você, eu te chamaria. Valeu, pode ir lá ajudar a velhinha que tava me encarando. Isso. Mais alguma pra gente terminar o cast? Quero me revoltar com a galera do Twitter. Nova ferramenta, famigerada ferramenta da galera adolescente, fã de restart, né? Que eu tenho me irritado ultimamente. Hã? É a nova ferramenta que, tipo, toda fã de restart tem, só pra ficar mandando reply pro Pelanza. Pelanza, te amo, Pelanza, não sei o que lá, Pelanza, me segue, Pelanza, me segue, Pelanza, me segue, Pelanza, me come. E essas paradas. Cara, é um saco, sabe? Mas não por isso, mas também tem a galera que... Tipo, a galera que... Vários tipos de pessoas que eu odeio no Twitter. Pessoas que mal te seguem e mandam uma reply. Tô te seguindo, segue de volta aí. Não te sigo. Não gosto de você. Ou então a galera que... Ou então é um cara que você estuda, tipo, na sua sala, mas o cara senta do outro lado da sala, só falou com você pra pedir a borracha emprestada. Pô, cara, me segue lá no Twitter. Não te sigo, não gosto de você também. E também tem a galera que você seguiu por acaso, assim. Quando você vai ler, a pessoa, a única coisa que a pessoa twitta: vou estudar. Não, mas eu não estou afim de estudar. Estou afim de comer agora. Mas pra que comer agora? Eu estou pensando mais em estudar mesmo. Não sei, talvez eu vá tomar banho. Mas se eu tomar banho, eu vou ficar sem tempo pra estudar, porque já vai estar na hora de dormir. Cara... Opa, já está na hora de dormir. Opa, já está na hora de dormir. Não quero ir dormir. Vou pegar meu celular e ficar tweetando da cama. Tipo, e a pessoa fica tweetando essas inutilidades. Tipo, você faz o que você quiser com o seu Twitter, na moral. Só que... Cara, se você... Aí, e você ainda tentar se comunicar falando: nossa, porque eu sei que vocês me amam, followers. Então, a galera que, tipo, tem 12 followers e fala: porque meus amados followers sabem como eu sou. Claro, tipo, aquela garota... Sua mãe e o seu cachorro, né? E aquela garota com o avatar mostrando o decote, que o nome dela é XL Crystal XL XRT. Nossa! Gostosa essa. E que ela segue 491 e só tem duas pessoas seguindo ela, saca? Não, agora tem uma coisa aqui, velho. Propaganda política agora tá me irritando muito, velho. Porque tem umas pessoas que não sabem fazer propaganda política, eles ficam lendo no teleprompter, tá ligado? Tipo, meu nome é Rafael de Araújo e meu número é 1522. Votem em mim para ter paz e harmonia dentro da sua cidade aqui no Distrito Federal. Votem em mim que eu vou garantir... Ah, não, sério, não aguento, velho, sério mesmo. Quando não é aqueles caras que são empolgadão, tá ligado? Assim, fala... Isso é uma baixaria! Tipo, porra, velho, fala normal aí, velho. Não, é muito tenso, eu odeio muito isso. Sério mesmo, o cara tá lendo lá a parada, velho. Não. Igual tem uma propaganda aqui, o Jader vai me entender, que chama propaganda do sorte em dobro. Já viu, Jader? Já, infelizmente. Aí o cara fala bem assim, pergunta pra mulher. É uma propaganda de uma loteria, saca? De um prêmio lá. Aí ele pergunta assim pra mulher: o que é sorte em dobro pra você? Sorte em dobro pra mim é sorte duas vezes. Ah, cara, tá de sacanagem, mano. Aí o cara pergunta: o que é sorte em dobro pra você? Pergunta pra gente aí. Sorte em dobro pra mim é ganhar a nota TP duas vezes, velho. Sorte em dobro pra mim é seu microfone explodir com você junto, velho. Infeliz. Sério, velho. É a pior propaganda que eu já vi. Minha saideira, posso? Manda. Galera que, tipo, eu tenho... A galera já sabe que eu curto muito computador, sou ligado em informática. Mas a galera acha que eu sou hacker. Tipo, tô de boa no recreio. Recreio, cara. Não me condeno por eu falar isso, mas eu falo. É, foda-se. Tô de boa no intervalo. No recreio! Não, aí chega assim... Não, Newton, me ajuda, porque não sei o que ela hackearam o meu Orkut. Tem como você hackear de volta? Eu sei que você sabe dessas coisas. Cara, eu sei consertar um computador. Eu não sei invadir o site do World Trade Bank. Da NASA, né? É, cara, eu não vou roubar informações da NASA, saca? Eu não sei. Ativar o sistema da NASA. Cara... Dá partida da próxima Sputnik. Não, e tipo, o pior é que... O pior é que eu sei, saca? Não faço sacanagem. Só que eu sei dos programas que fazem isso e tal. Mas, cara... Eu preciso de informações confidenciais do Pentágono, por favor. Me arranja aí. Preciso invadir o Pentágono. Aqui, o notebook. Aí entrega mão. Notebook Windows 98, saca? Aí, beleza. Aí... Só que aí a pessoa fala, tem como você me ajudar? Aí eu, tá, tenho, né? Aí a pessoa fala assim, ó, o e-mail era esse. Poxa, obrigado, é tudo que eu precisava pra conseguir sua senha de volta, sabe? Não preciso de mais nada. Do tipo, a senha antiga, ou então... Quando que você percebeu que você perdeu o e-mail, ou alguma coisa do tipo. Ou quem você acha que é, saca? Não, porque de resto, só pego o e-mail, coloco no programinha do bloco de notas, digito salve ele em ponto bat, e o resto, o computador que faz, porque o Tuti aqui só precisa fazer uma paradinha rápida, né? Então, eu não sou hacker, galera, por favor, se quiserem conserto de computador... Que seja conserto, que não seja pra recuperar seu perfil, que a galera mudou seu quem sou eu e colocou sou o puta, dou pra todo mundo, ok? Valeu. Isso. Esse negócio acontece comigo também. É, quando eu tava trabalhando, meu chefe, por exemplo, eu trabalho como designer gráfico, fazendo revista, coisas do tipo. E tipo, meu chefe, por exemplo, deu um problema lá no computador lá. Não, tem um menino ali que mexe com o computador. Tipo, quando você mexe no computador, você mexe em tudo no computador. É uma coisa linda isso também. Você mexe, você sabe como consertar a internet, e a galera fala, ih, o servidor do colégio caiu, tem como você consertar? Tipo isso, o cara acha que você é o super-homem do computador, você mexe com o computador, é uma coisa linda. É tipo isso. Isso, enfim. Bom, galera, vamos terminando o cast por hoje. Enfim. Então. Eu quero vomitar ali, já volto. Isso, por nada não, mas a Fitch tá TPM hoje, se você não notou. Enfim. Até que hoje foi meio relax, assim. Mais ou menos. Bora, me chamou de Tutinho e falou que me apoia, cara. Eu me senti até vitorioso hoje. Isso. Bom, então vamos terminar aqui, por favor, para as conclusões, Rafa. Pô, cara, eu descobri que eu odeio muitas coisas. Talvez até mais que eu amo, porque eu amo poucas coisas, porque amar é uma coisa séria. Oh. Então, realmente... Não é. Sabe o que é sorte em dobro para mim? É amar, porque amar é coisa séria. Nossa! Tá bom, parei, mano. Vou falar mais. Isso. E Tuti? Minha conclusão final é, sabe o que é sorte em dobro para mim? O Eu Odeio Parte 2. Ah, moleque, mentira. Não, verdade, mas não. Não, sorte dobro que nada. Meia verdade. Acho que não tem sorte na vida. Porque não é sorte, porque eu tive sorte de entrar neste maravilhoso podcast. Então, se tem Eu Odeio Parte 2, já tá ótimo. Se não tem, já tá ótimo. Mas eu descobri que, mesmo odiando tudo, eu ainda tenho Jesus em meu coração. Tá, tudo. Puta, falou coração, parece mais croissant. Tenho Jesus no meu coração. Essa ideia de coração é muito boa. Porque o pessoal, eles relacionam, né? Tudo. Coração a sentimento, né? Que se é uma ideia antiga, mas tenho Jesus no meu coração aí, saca? Tá tatuado Jesus no seu lado esquerdo do peito, né? Mas é muito, muito interessante essa história. Porque, por exemplo, antigamente, tudo que era relacionado a sentimentos é coração e tal. Mas hoje a gente percebe que esses lados mais emotivos e pensantes é a cabeça, né? Então eu tenho todos vocês no meu cérebro. Que merda. Tal. No meu lobo. Lóbulo. Enfim. Ferdi. Ai, gente, eu só acho que todo mundo... Ai, que ódio. Momento TPM. Vamos botar de nossa hora que vocês ganham mais. Isso, enfim. Cara, eu adoro as conclusões da física. Eu vou tatuar, essa daí eu vou tatuar. Essa foi sensacional. Gente, eu acho que... Essa eu vou tatuar. Tá no braço. Gente, eu acho que... Enfim. Tipo isso. Terminando o cast por hoje, galera. Beleza? Ah, galera, segue a gente no Twitter. Tá vindo novidades por aí, então tudo é anunciado pelo Twitter. Beleza? A comunidade ficou abandonada. Entre na comunidade também. Comunidade do Orkut aí. Beleza? É porque o Twitter tá movimentando muito que a pessoa se esqueceu das comunidades. Enfim. Beleza? Mas entra no Portal Caramba. Isso, entra no Portal Caramba aí embaixo. Entra no vlog da Feige embaixo também. Entra nos links aqui embaixo. Faz uma clicaiada geral aí. Passa festa no caramba aí. Beleza? Aí, galera. Queria te pedir uma coisa. Uma coisa aqui. Estou aqui de joelho. Divulgue, por exemplo, no Twitter mesmo, quando coisar a paradinha do caramba, quando sai o caramba DRT, beleza? Sei lá, assunto um amigo seu, já ouvi, já é bastante. Por exemplo, temos, sei lá, quantos seguidores no Twitter, eu acho que 55 até o momento. Será que se a gente dobrar isso aí, ou coisa do tipo, é uma maravilha, beleza? Só uma ajudinha que a gente pede de você, beleza? Sabe o que é sorte em dobro? Ter o caramba divulgado por todos os nossos ouvintes. É isso aí. Isso, deu um RTzinho legal aí, beleza? É o retorno de você pra gente estar gravando o caramba. Melhor um RTzinho do que um RTzão. Nossa. Beleza? E não esqueça de mandar comentários também, o que vocês acharam nos casts. Valeu? Bom, isso daí, galera. Terminando por aqui o nosso cast. Eu odeio 2. Hasta la vista. Fui! Ai, caramba! Oi, eu queria comprar esse jogo aqui, o Call of Duty Modern Warfare. Quanto é que tá? R$30, né? R$30? Não tem como fazer mais barato, não? R$30, né? Fazer mais barato? Não tem como fazer mais barato? R$30, né? Olha, eu só quero que você diminua o preço. Tem como você fazer mais barato? Pô, eu já não tenho nada, tu quer diminuir, mano?